semana como nunca. Ai. Como é que tá o Mandelão? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Eu tô numa fase bem legal. Eu tô numa fase bem legal. Tô comendo essas piranha e depois tô dando tchau. Tô comendo essas piranha e depois tô dando tchau. Que é isso, hein? Eu tô de rolé com os amigos pela Marconi. De máquina na cinta e as piranha vê de longe. Que pode assanhadinho. Acabei na regra, as piranha fica doida e vem jogando a xereca. Eu tô numa fase bem legal. Lady André Zanella, o número 1 do som automotivo. Piranha e depois tô dando tchau. Tô comendo essas piranha e depois tô dando tchau. Que isso, hein? Eu tô de rolé com os amigos pela maconha. De máquina na cinta e as piranha vê de longe. Bigode assanhadinho. Cabelinho na régua, as piranha fica doido e vem jogando a xereca. Eu vou catucar, vou dar catucadão. Eu vou catucar, vou dar catucadão. Eu vou catucar, vou dar catucadão. Essa novinha fode muito a apelida da trepadeira. E nas horas vagas gosta de fazer besteira. Então chupa, chupa. Sem fazer careta, então chupa, chupa. Sem fazer careta, então chupa, chupa. Sem fazer careta, então chupa, chupa. Sem fazer careta. Gosta de chupar, mas prefere dar sentadão. Gosta de chupar, mas prefere dar sentadão. Down, down, down, down. Dá sentadão, down, down, down, down. Dá sentadão, down, down, down, down. Dá sentadão, down, down, down, down. Dá sentadão. Eu quero ver todas as meninas dançando. Dá sentadão. DJ André Zanella, Louco Som Brasil. Armadilha. E acabei caindo, porque o que aconteceu no meu dia foi uma relação entre homem e mulher, entre os quatro paredes. Então, o que acontece? DJ, muito avançado.